Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de entrevistas do Jogatina MG, o Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta e na edição de maio eu entrevisto o Paulo, lá do Covil dos Jogos, né? Ele produz os vídeos e também é host do podcast Nordcast. E antes da gente começar essa entrevista, onde eu bato papo com o Paulo sobre seu lado como jogador, seu lado como criador de conteúdo, a gente vai passar uns recadinhos importantes, né? Como tão importante assim é o caso dos nossos ouvintes queridos, né? Que nos financia através das campanhas do PicPay, lá no picpay.me/jogatinabg e também lá no Padrim, padrim.com.br/jogatinabg. Lá tem várias pessoas incríveis, como é o caso do Roberto San, lá de São Paulo, que é um dos nossos apoiadores através da campanha lá no PicPay. E cara, a gente tem que agradecer muito de coração todo mundo que nos financia financeiramente e ajuda a gente aqui no Jogatina MG a produzir vídeos, podcasts diversos, graças a essas contribuições. E se você não pode financeiramente nos ajudar, você pode ajudar espalhando a palavra, entendeu? Indicando o podcast para seus amigos, para sua namorada, para seu marido. Cara, tem muita coisa legal que a gente produz aqui e você pode espalhar a palavra. E só essa, entre aspas, palhação da palavra já ajuda bastante o Jogatina MG a gente crescer. Você pode também lá no iTunes e avaliar a gente aumenta no ranking do iTunes e aparece para mais pessoas. Tem várias maneiras que você pode ajudar o Jogatina MG, seja se inscrever no canal do YouTube, seja curtindo os vídeos, seja entrando nas nossas redes sociais, vão estar linkados aqui na descrição desse podcast, né? Então, cara, tem muita coisa legal. E também, agora, pra quem só ouve o Ficha do Jogador, né? Nós temos agora uma loja parceira do Jogatina MG, que no caso é a Bravo Jogos. Lá tem muitos jogos legais, inclusive tá no mês de aniversário, onde tem vários jogos em promoção. Você pode comprar lá com preços absurdos, cara. Tem muita coisa legal. E também fazer a sua pré-compra de vários jogos, como o Gaia Project e outros jogos interessantíssimos. Então entre lá na bravojogos.com.br e vamos agora então pro nosso podcast. Bora! Fala, povo! Eu sou o Zabuzeta. Eu sou o Paulo. Exatamente, estamos começando aqui mais uma edição do nosso podcast de entrevista. E hoje eu trago aqui, pra gente bater um papo, o Paulo Henrique. Olha só, Paulo Henrique lá do Covil dos Jogos. Eu sempre falo Covil de Jogos. Não sei se você tem raiva das pessoas que falam errado, como é o meu caso. Cara, mais do que eu errei seu nome, eu não posso achar ruim de nada, não. É verdade, né? Justo. Bom, a ideia desse podcast é a gente bater um papo com o Paulo aqui nesse caso, nessa edição, que a gente vai descobrir mais sobre ele como jogador e também ele como produtor de conteúdo. E a gente já começa com uma pergunta clássica aqui do nosso podcast, que é o seguinte. Paulo, hoje se você fosse se definir como um personagem de RPG, pode ser ou personagem que remete você ou um personagem que você gostaria de ser no RPG. Como seria? Essa parte do remete aí é problemática, né? Remete quer dizer que eu metei uma vez, aí eu não sei se foi bom ou se não foi. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, agradecer aí ao DBGN, que não pôde gravar com você e possibilitou aí que eu fosse chamado. Cara, da onde isso? Da onde? Você não vai poder falar o nome dele, mas assim, cara, não. Agradeço aí de coração por você não poder gravar o Ficha do Jogador e aí essa oportunidade caiu no meu colo. Bom, um personagem de RPG, acho que eu converso demais, então acaba que seria um bardo, né? Que não sabe cantar, mas que sabe fazer uns versinhos aí. Mas quando você joga RPG, você joga de bardo ou você vai de guerreiro clássico assim? Eu jogo de mestre, né? O pessoal me veta pra ser jogador, mas já joguei de ranger, né? Hoje, atualmente é chamado de patrulheiro. Já joguei de guerreiro, de mago, ladrão, muito de ladrão. Ladrão sempre. Mas como mestre. Mas e se você fosse escolher uma raça favorita do RPG tradicional medieval, assim, qual seria a sua raça favorita? Cara, eu sou... Como é que eu posso te dizer? Eu não sou tão ligado assim a raça, tudo. É a ideia do personagem que eu tinha, eu criava primeiro o personagem, depois a ficha, não preocupava muito com bônus, tudo. Sim. Mas acho elfos legais, acho anões legais e orc tem que ser morto mesmo. Justo. E agora a gente já pulando para a parte do board game. Como que foi o seu primeiro contato com os jogos de tabuleiros modernos? Bom, eu, na minha infância, eu joguei muitos tabuleiros do meu irmão mais velho. Então eu joguei War, joguei Diplomacia, Solaris, Contatos Cósmicos, né? Olha aí. Então isso aí eu jogava bastante. Mas aí fiquei um bom tempo afastado. E desde os meus 14 anos eu jogo RPG. Então eu tava sempre envolvido com RPG. O primeiro board game moderno que eu comprei foi o Gears of War. Pronúncia nórdica, né? Não deve estar certa. Eu comprei para usar as miniaturas no RPG. Então eu joguei muito RPG com as miniaturas do Gears. Uhum. E aí um belo dia, a voz do além me mandou uma mensagem falando do Masmorra de Dados, que estava em financiamento coletivo. Me mandou um vídeo do Jack. Eu vi o vídeo, o Jack muito simpático. Sim. Me convenceu a entrar no financiamento. Entrei, o jogo chegou. Aliás, o Masmorra, eu não sei qual veio primeiro, Selene ou Masmorra, eu acho que foi o Selene. Não, Selene, calma, vai ter um papo exclusivo pra esse. Mas eu acho que, então, o primeiro financiamento foi o Selene, se eu não estiver errando as datas. Ele chegou, mas eu não joguei, e aí o primeiro que eu joguei efetivamente foi o Masmorra de Dados. Então, se hoje eu tô produzindo conteúdo aí de qualidade duvidosa, que isso? A culpa é do Daniel Alves, do Patrick Matheus e do Eurico Cunha. E a culpa é do Jack. Se não fosse o vídeo dele, eu não teria embarcado aí no financiamento do Masmorra. Ah, que legal. Começou já bem com o Nacional já. E aí foi um atrás do outro. Chegou o Masmorra, eu joguei com a minha esposa, joguei com meus amigos. Aí fui na Cultura, tinha algumas coisas em promoções. E aí, uhum. Né? Só escalou, né? E aí é melhor não contar depois disso. E se você fosse classificar um jogo que te fez realmente gostar de jogo de tabuleiro moderno, foi o Masmorra mesmo? Eu gostei desde o primeiro. Foi o Masmorra. Mas o Guerra dos Tronos board game, né? Eu achei ele fantástico, porque ele tinha controle de área, que eu gostava do War, mas o War, por ser muito longo, era difícil arrumar companhia pra jogar. Sim. E a sorte um pouco frustrante. Então ele, o tema já era muito legal, o controle de área muito legal, então eu gostei muito dele. Me surpreendeu. Sim. E seria ele o seu favorito de todos os tempos, ou você teriam hoje, com a mudança da mentalidade assim, você tem um jogo favorito hoje que você fala, esse é o meu top 1? Eu não parei pra pensar nisso. Confesso que eu até imaginei que você ia perguntar. Sim. Mas são vários jogos, então eu ainda não ranqueei ali os primeiros, não, mas poderia entrar aí o Terra Mística, uhum. Pandemic Legacy, a primeira temporada, que me surpreendeu muito, muito mesmo. Olha aí. O TI, eu joguei só o 3, mas gostei muito. É muito jogo. É, tem muito jogo. O próprio Guerra dos Tronos talvez entraria no top 10. Agora, colocação, complicado. Vou ficar devendo. Não, sem problema. Tem uma pergunta aqui, ó. Foi aqui do Jandir, lá de Clevelândia. E ele perguntou assim, qual que foi o board game que você mais jogou na sua vida hoje? Se você fosse considerar hoje. Opa, eu joguei, sei lá, 100 partidas de War. Android Netrunner. Eu joguei. Caraca. Em 2016, eu joguei mais de 100 partidas dele. Joguei em 2017 bastante. Então, o jogo que eu tenho mais partidas é Android Netrunner. Olha que da hora. Eu jogava ele 5, 6 vezes por semana. Gente, no canal chegou até a publicar alguns vídeos de um torneio de BH, eu não participei, eu tava só gravando, mas aí depois eu comentava as jogadas. Eu gosto muito do Android, acredito que jogo ele até razoavelmente bem, mas aí a gente não deu prosseguimento nos vídeos desse campeonato porque deu muito pouco view e era muito trabalhoso, e era eu e mais um amigo meu, Douglas, pra comentar. Ele sumiu, aí fica eu comentando sozinho, narrando e comentando, aí fica difícil, né? Pois é. Batendo um escanteio pra cabecear pro gol, fica complicado. Olha aí, eu tenho uma pergunta aqui, na verdade acho que várias pessoas perguntando aqui, o Thiago Caris também, que de Cubatão, perguntou qual foi o jogo decepcionante pra você, e eu já cumprimento, e por que foi Selene? Bom, Selene não é um jogo decepcionante pra mim, porque eu nunca joguei, né? Olha, depois ali eu só perdi dinheiro nele. As miniaturas são bem feinhas mesmo, os tabuleiros são bem empenados, eu até acho, sim, a qualidade bem fraca. Eles até veio uma caixa ruim, depois veio uma caixa melhorzinha, mas, sei lá, quando eu vi as miniaturas, a qualidade dos componentes, me deu uma brochada, eu nem cheguei a jogar ele. Mas tá à venda, hein? Nada que uns 5 reais resolva, né? Ah, pelo menos 100, né? É raro. Olha aí. Então, tá à venda. Meu primeiro board game que eu vou vender é o Selene. Mas aí, olha, a gente recebe aqui alguns protótipos, a gente vê que o jogo não tá acabado ainda. Uhum. Então, mas isso aí eu não vou colocar, porque protótipo, o jogo não tá pronto. Sim. Jogo pronto, publicado, que eu joguei e achei, assim, muito ruim, é o Zumbi Dice. Eu acho ele, a proposta dele ruim, eu acho ele chato, já me diverti com ele, mas é só rolar dado. É. E decidir a hora de parar, assim, é um... Tem Dice Games melhores. Isso, com certeza. E com muita sorte envolvida, por exemplo. King's Gold tem muita sorte envolvida e é melhor. Age of War tem muita sorte envolvida e é melhor. De qualquer um é melhor, né? Nossa, só um jogo ruim. Não pode falar palavrão, né? Então... Pode falar palavrão. Pode falar palavrão. Só vou bipar. Jogo ruim pra caralho. Bom, tem uma pergunta aqui. Só uma dúvida. Diga. São muitas perguntas. Eu vou ter direito a pedir a ajuda dos universitários? Não, vai ter. Vai ser só você. Uma hora vai ter múltipla escolha? Calma, uma hora vai ter. Vai chegar a hora ali. Mas a próxima pergunta aqui é do Rafael dos Reis, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele pergunta aqui: seus hobbies sempre foram RPG e board game ou você teve outro antes? Ah, cara. Ou outros, né? Eu sou igual o Batman, né, cara? Eu tenho um monte de hobby. Só voltando aí na parte das perguntas, porque assim, se não tiver múltipla escolha, eu acredito que eu não vou passar, não, hein? Não, passa. Vou errar de muita boas. Pergunta. Então, falando aí dos hobbies, né? Eu leio muito quadrinho, lia muito livro, tenho uma coleção bacana de livros, mas tem uma coleção, assim, muito grande de quadrinho, mas muito grande mesmo. Imagino, cara, porque eu só vejo pelas suas action figures que chegam e as camisetas que vocês usam, já sei até um lado que você prefere. Cara, desde os 7 anos, desde que eu aprendi a ler, eu tenho minha coleção de quadrinho, eu compro, hora menos, hora mais, de acordo aí com o poder aquisitivo, né? Mas é muita revista, foi muitas, muitas horas de diversão. Ainda compro, agora tô preferindo comprar encadernado. Sim. Tô comprando só duas mensais, que mensais é normalmente o mix, deixa a revista muito ruim. Mas peguei isso do meu pai. Olha que legal. Olha, vou estender aqui a resposta, né? Meu pai lia quadrinhos, aí ele lia Tex, Zorro, muito da hora. Tarzan, Batman, Homem-Aranha, Superman também, mas ele tinha essas outras vertentes. E eu, quando criança, meu pai desenhava muito bem. Acho que ainda desenha, mas ele já desenhou melhor. Uhum. Ele chegou a fazer curso. Então, ele desenhava pra mim os Tarzans, o Batman. Então, eu me encantava com aquilo. Só que ele estudava, né? Fazia a faculdade dele, trabalhava, e ele não tinha tempo pra desenhar pra mim todo dia. Então, eu comecei a desenhar, eu mesmo. E aí, eu pegava as revistinhas em quadrinho e tentava copiar. Então, eu desenhei muito, mas nunca cheguei a ser muito bom. E como eu sou joviano, né? Sou jovem, mas sou dos anos 80, mais precisamente de 80, né? Sim. Então não tinha muito brinquedo. Era bonequinhos aí de plástico, mas eu tinha da Marvel, eu gostava mais da DC. E eu esperava a revista ficar velha pra pedir pro meu pai pra recortar a revista e brincar com os papelzinhos da revista. Ah, sim. Eu recortava os bonequinhos e aquilo ali eu divertia horas e horas seguidas. Então, super-herói sempre foi muito presente na minha vida. Quadrinho sempre foi muito presente. Eu lembro que minha primeira mesa eu comprei uma revista do Batman e eu falei, agora eu vou começar a minha coleção. Da agora pra frente, eu não recorto mais. Tô aí. Olha que da hora. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Na verdade, duas pessoas pediram indicações pra você. Uma das indicações solicitadas aqui foi do Paulo, que é de São Paulo. Falou até um charado entrevistado aqui. Ele pergunta qual que é o jogo mais legal pra dois jogadores que você já jogou e se o Scythe consegue ser um bom jogo pra dois jogadores. Olha, depende, porque o jogo, pra ser bom, depende pra quais jogadores. Eu vou dar um exemplo. Pra mim, o melhor jogo pra dois jogadores de cartas é o Android Netrunner. Agora, eu tô gostando muito do Legends of the Five Rings. Sim. A Lenda dos Cinco Anéis, que é o inglês aí, tá errado. Acho eles muito bons porque eu gosto de montar o deck, gosto de fazer essa preparação, mas nem todo mundo vai nessa vibe. É, que tem uma dedicação, né, pra fazer tudo isso aí. Sim. Então, com a Karina aqui, por exemplo, minha esposa, a gente tá gostando muito de jogar junto o Azul. Gosto de jogar o Fotossíntese. Gosto de jogar aí o Onitama, o Santorini, ela tá numa veia mais abstrata ultimamente. Então a gente tem jogado mais esse tipo de jogo. Mas aí varia com quem eu vou estar jogando. Sim. Por exemplo, com o Jean, eu joguei muito Destiny, mas aí a gente no começo era muito equilibrado, depois que eu comecei a ganhar muito, ele começou a desistir de jogar Destiny. Mas sempre tá jogando aqui jogos pra dois. O Scythe, ele é legal de dois, mas ele é melhor com mais jogadores. Ah, com certeza. A partida fica mais disputada. Porque de dois jogadores, provavelmente cada um vai ficar ali no seu mundinho, no seu cantinho, né? Mas ele roda bem. Já cheguei a jogar de dois algumas vezes, mas ele é um jogo que vê muita mesa aqui no Covil, só que a tendência nossa cada vez mais é jogar ele com mais jogadores. Quanto mais jogadores, melhor. Com certeza. E a outra pergunta aqui foi do Gustavo de Brasília, que ele perguntou quais são seus jogos favoritos pra jogar com crianças até 10 anos, já que normalmente você joga com a sua filha também. Sim. Olha, tem muito jogo legal, né? Tem. Aí vai da idade. Começamos a jogar com a Rafaela aqui, os Escadas Assombradas, a gente até gravou um vídeo com ela. Ele é muito legal, criança com 4 anos vai jogar. Tem a possibilidade de ganhar, porque ele, como a gente encobre os fantasminhas, Você não sabe bem qual que é, então tem um fator sorte interessante, é um jogo diferente. E nessa idade aí a criança vai aprender a esperar a sua vez, a ganhar e perder. Sim. O ganhar e perder pra criança no começo é sempre muito complicado. Então tem que ser trabalhado. Se você vê que ela tá ficando cansada, você vai parar de jogar. Pode deixar ela brincar com os componentes. Você tem todo uns estágios, né? Outro muito legal é o Léo, que é o cooperativo. É o primeiro cooperativo que eu joguei com a Rafaela. É um estilo de jogo diferente, na qual a gente está querendo levar o Léo, que é o leão, o barbeiro, que é o macaco. E durante o caminho ele para conversar com os bichos. Você tem que fazer o caminho certinho para ele não parar para conversar, porque o barbeiro tem hora para fechar, tem família em casa, não pode esperar o leão o dia todo. Então é bem bacana, tem um negócio de memória, bem divertido. Show. Jogando também o Bolachas. Vocês fizeram o vídeo do Flip Flap também, ficou bem legal. Sim, fizemos o vídeo do Animal Upo. Animal também é legal. Esses todos aí estão aí na faixa aí de 4 a 6 anos. Chegou pra mim essa semana o 1, 2, 3. Eu só li as regras, ainda não joguei com ela, mas ele é um jogo pra 6 mais. Então já tá indo pra uma outra faixa, né? A criança aí, eu acredito que com 7, 8 anos, ela já pode jogar muita coisa. Pode, com certeza. A gente não pode subestimar a criança. A criança tem uma facilidade pra aprender e entender muito grande. Então você tem que ir testando os jogos. Ele falou até 10 anos. Carcassonne joga bem, Catan joga bem, King of Tokyo. O King Domino. Sim, King Domino. Inclusive, tem que explicar o King Domino pra Rafaela, porque o Eduardo Sela da Paper Games presenteou ela com o Castelinho da Princesa, a gente tem que estrear isso aí. Que da hora. Muito legal. Ó, agora tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, mas aí vai ter várias perguntas subsequentes, tá? Qual a sua cor favorita para jogar no jogo de tabuleiro, assim? O azul, pô. É azul. Aí já tem uma pergunta aqui do Roberto Sanz, de São Paulo. Por que você sempre escolhe a cor azul? É um trauma de infância? Olha, é interessante. Sempre tem uma história pra tudo, né? A primeiro momento, a pessoa pode julgar que é porque eu sou cruzeirense, que eu torço pro Cruzeiro. Olha aí. Então já tem essa afinidade com o azul. Mas, na verdade, o azul aí é culpa do Batman. É do Batman. Olha aí, sempre tem o Batman. É, sempre tem o Batman no meio. Quando criança, né, meu herói favorito era o Batman. E o Batman da minha infância, que eu era criança, ele era desenhado pelo José Garcia. E é um desenho, um traço clássico do herói. E ele usava o capuz azul, a capa azul. Ah, verdade. A bota azul, a luva azul e a cueca por cima da calça azul. Então, sempre que eu tinha oportunidade, eu botava uma camisa azul e uma cueca, porque é importante, né? Roupa íntima é importante, pra poder brincar de Batman. Eu tinha uma capa, então o azul vem daí. Eu sempre queria vestir azul pra mim, sempre na brincadeira, ser o Batman. E aí, passou pra vida, né? Sim. Ó, tem uma pergunta aqui do Thiago Cares. E quando, vamos supor, o jogo não tem a cor azul, qual você vai na sequência? Vou no roxo, que é próximo, né? Sim. Semelhante. É verdade, tá ali no espectro de cor já. Aí, uma pergunta aqui do senhor Fabrício de Caeté. Não sei se você conhece essa pessoa, né, mas... É o Fabs. Exatamente. Ele falou assim, quando você fez o pacto com Beelzebá pra vencer todas as partidas de board game, tinha alguma cláusula sobre jogar de cor azul? Não fiz esse pacto, não. Inclusive, perco muito. Isso é lenda. Isso é história. Não, legal. Aí temos aqui uma pergunta aqui do Eduardo e também do Alex Gouveia, que eles perguntaram que na lei do Covil, quem começa é quem ganha a última. Agora fica a pergunta, por que que o Paulo sempre começa? Olha, de vez em quando eu ganho, né? Mas tem um monte de vídeo aí que eu não começo, que eu perdi. Não vou citar, mas OVNI, por exemplo, eu não começo. Tem outros. Uhum. Mas na maioria das vezes, eu ganho. Então, se ganho, começo. Bom, então quer dizer que você pode perceber que se o Paulo tá começando um jogo no vídeo lá, quer dizer que ele já jogou antes e os jogos que ele perdeu não vai ter vídeo, né? Ah, provavelmente, né? Exato. Bom, aqui tem uma pergunta minha, tanto do Thiago Cares e também do Diego Almeida lá de Brasília. Qual que é o seu tema e sua mecânica favorita hoje pra board game? Cara, é difícil falar de mecânica favorita. Eu gosto de várias mecânicas. Eu gosto mais de jogos que de mecânicas. Mas se for pra escolher uma mecânica, eu gosto muito de alocação de trabalhadores. É uma mecânica que eu tenho facilidade pra entender, pra jogar. Gosto bastante. A mecânica que eu gosto, mas tenho dificuldade, perco muito jogos que tem essa mecânica, é o tile placement. Perco muito tile placement. Eu tenho uma certa dificuldade em concatenar na minha cabeça essa colocação de tiles de forma que eu consiga vencer. E em relação ao tema favorito, tipo, vamos supor, temas de heróis de quadrinhos, temas de Brasílias Voadoras, alguma coisa assim? Cara, eu gosto de cyberpunk. Olha aí. Cyberpunk é legal. É diferente, é legal. Fazer uma pergunta até meio off-topic, né? Quando você falou sobre os seus hobbies, você não comentou se você joga jogos de videogame, né? Jogo pouco. Já joguei mais. Antes do board game, jogava mais. Antes do canal, jogava mais ainda. Porque agora Sim. tem que editar, tem que ler manual, tem que fazer preparação, tem que estudar. Então, sobra menos tempo. Hoje em dia, eu tenho jogado pouco Overwatch. Comecei a jogar um pouquinho Paladins e tô parado no Batman, o último Batman aí. Do Arkham Knight. Isso. Bom, eu tenho uma pergunta aqui de um senhor que talvez você conhece, que talvez até gerou uma treta aí, que eu não sei, que é o senhor Alan Farias. Não sei se você conhece essa pessoa. Conheço. Perco sempre pra ele aí. Pra manter minha integridade física. Exatamente. Ele faz assim, ó. Paulo, diga quais seriam as mecânicas perfeitas para um jogo que envolve queijo, cachaça e carne de bode. Claramente uma referência aí a algo entre vocês aí. Não tô sabendo de nada, mas... Ah, tem que ser um drink game, né? Tem que ser um force sua sorte aí pra todo mundo poder beber. E tirar o gosto, né? Ah, justo. Outra pergunta aqui que eu vou fazer pra ti é em relação a se você tem um designer hoje em dia que sempre que ele lança alguma coisa você, opa, tem interesse. Olha, acaba que o Alexander Pfeister, que o Jean chama Nossa, de muito bom. Piparça, ele atrai sempre a atenção da gente, não só a minha, mas também a do Jean. Então, por eu jogar muito com o Jean, surgiu qualquer coisa dele, a gente vai dar uma olhada. Eu gosto muito do Kinesian, gosto do Kramer, uhum. Então sempre tô dando uma olhada. Do Eric Lang, sempre que ele lança alguma coisa, a gente corre atrás pra saber o que que é. Uhum. Ele não é o meu designer favorito, mas ele é um designer que os jogos dele têm uma grande repercussão aqui no Brasil, então a gente sempre tem que estar por dentro pra conhecer. Com certeza. O pessoal sempre quer a opinião nossa, então a gente sempre tem que estar buscando alguma coisa. De designer nacional, eu sempre tô de olho aí no que o Halaban produz, o Michael Alves, o Daniel Alves. Uhum. Então a gente tem que estar sempre inteirado aí. Outra pergunta aqui, na verdade, tem duas perguntas subsequentes. Primeiro é do Thiago Dias, lá de Avaré, São Paulo, que ele queria saber quantos jogos hoje tem atualmente na coleção do Covil. Rapaz, pergunta indiscreta. Não, tem que perguntar, cara. A galera quer saber quantos jogos você tem aí. Que eu tenho ou da coleção do Covil? Porque se for da coleção do Covil, eu jogo a culpa nos outros, né? Ah, sim. Não, mas vamos fazer as duas perguntas. O que você tem e a coleção do Covil? Olha, a coleção do Covil deve girar acima de 500 títulos aí. Olha aí. A minha também. Aí tem uma pergunta aqui, continuando a pergunta dele, também já acrescentando a do Lucas Lopes Moreira, que também é padrinho de vocês. Perguntando assim, como que vocês fazem pra... Vocês racham algumas compras, fica tudo nas suas costas? Ou isso aí foi a pergunta do Thiago, tá? Aí só fica nas minhas costas se pagar o jantar antes, se mandar flor. Olha. Que assim, no seco é difícil, porque eu sou um rapaz romântico ainda, não tá tão fácil não. E a pergunta assim, do Lucas Lopes, ele falou assim, a galera do Covil trabalha com o quê? Pra ter tanto dinheiro pra comprar tantos jogos. Bom, sobre a resposta aí, cada um tem a sua coleção, né? Então, uhum. A maioria dos jogos aqui sai do meu bolso. E eu sou sócio, né, de uma empresa de automação comercial. Então, eu sou garoto de programa. Olha, trabalho aí em horários estranhos, tento sempre agradar o cliente, faço coisas que é difícil explicar. Continuando aqui, só tem mais uma pergunta do próprio Lucas Lopes Moreira, que ele perguntou qual que seria a música que você tem mais ouvido recentemente e qual que é o seu gosto musical em geral, assim? Rapaz, eu sou do interior de Minas, né? Uhum. Eu tenho preferência pelo sertanejo. Eu ouço bastante rock, gosto, mas eu prefiro o sertanejo. Gosto muito de Triparada Dura. Olha, gosto de Tião Carreiro. Então, isso aí é o que eu gosto mais de ouvir. Dirigindo, eu tenho esse viés mais pro sertanejo. Mas o que eu tô escutando muito ultimamente é as paródias que o pessoal fez lá nos grupos do Covil. Minha filha adorou e ela canta isso o dia inteiro, as músicas das paródias que o pessoal fez. Se você quiser, até te disponibilizo pra você tocar um pedacinho aí tocar na mudança de bloco, vou tocar uma das músicas ali. Acho que eu vou tocar do Dick Vicarista ali, né? Aí é seu critério. Então eu tenho ouvido muito isso. Bom, muito bom. Aqui tem uma pergunta aqui, é uma pergunta meio... Tem um argente polêmica, mas é do Estevão de São Paulo. O que você acha dessa tendência de restringir a coleção? E se fosse necessário dar uma enxugada na sua coleção, quais jogos não sairiam de jeito nenhum? Ah, não. Sairia, certeza que sairia o Zombie Dice e o Selene, né? Mas falta gente pra comprar. Olha, acho que cada um tem o seu termômetro, tem suas opiniões, seu gosto. E o gosto da gente, as opiniões da gente, mudam conforme o tempo. Com certeza. Então, eu hoje não penso em vender nenhum jogo da minha coleção. Mas acho que é uma etapa que vai chegar. Que uma hora vai chegar esse momento e eu vou vender, vou aprender a desapegar. Eu acho que são etapas na vida do colecionador de board game. Sim, você tem essa pegada de colecionador, né, Paulo? Sim. No primeiro momento, você quer comprar tudo, depois você já vai filtrando o que você vai comprar. E acaba que no segundo momento, seja por espaço, seja por questão financeira, você vai acabar vendendo alguma coisa. Uhum. Mesmo porque tem vários jogos que são semelhantes. Não tem necessidade de você ter os dois na coleção. Então acho que é um caminho que mais cedo ou mais tarde eu vou chegar nele e vou vender alguma coisa. Entendi. Mas acredito que não venderei tudo. Espero que não. Espero que esse dia demore muito também. Mas ele perguntou que jogo que eu não... Que não tiraria. Manteria até o fim da vida. Cara, fim da vida é muito tempo, né? Mas assim, eu gosto muito do Lords of Waterdeep. Eu acho que é um jogo que roda bem com quem já é mais gamer. Roda com quem tá começando. Minha coleção de Android, eu não penso em desfazer dela. O Space Hulk, o meu Scythe que eu mandei pintar, não quero desfazer dele. Então tem algumas coisinhas justo ali. É o grande que eu comprei pra minha esposa, também não tenho planos de abandoná-lo. Isso e mais 495, acho que é tudo que eu não quero vender. Justo. Tem uma pergunta aqui do Roberto Sanz e também do Thiago Kares. Quer perguntar de onde surgiu a ideia do inglês nórdico? Bom, eu acompanhava um site chamado Melhores do Mundo. E lá, um dos personagens lá, quando ele citava um site em inglês, eu não vou lembrar o nome dele, ele falava que a tradução nórdica era... Cara, é palavrão, né? Não posso falar. Pode. Não sei o nome correto do site. É um site de notícias. Acho que é Blundicum, uma coisa assim. E a tradução dele era o... Ele falava na tradução nórdica. E aí ficou. Quando alguém reclamou uma vez numa pronúncia minha, aí eu falei, cara, é a pronúncia nórdica. Aí virou alemão nórdico, inglês nórdico, japonês nórdico. Tudo pegou daí. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Na verdade, assim, um anônimo, esse que não quis se identificar, e ele diz o seguinte. Sempre tive dúvida com a pronúncia desse jogo. Você poderia me ajudar, Paulo? O nome do jogo é... Eu vou mandar aí no chat, tá? Aí você vai ajudar ele nessa pronúncia, aí no chat do Skype. A gente vê o bait, né? Uhum. A galera não perdoa nada, sabe, né? Cara, deve ser o Robinson Crusoe, né? As Aventuras na Ilha Amaldiçoada. Exatamente, né? Um jogo que veio pela Conclave, então... Bem show, a galera... Cara, a galera sabe, né? Que quer sempre mandar aquela perguntinha pra ferrar o entrevistado. Achei que ele ia falar do Five Tribes. Bom, eu vou fazer uma sequência de perguntas aqui que você vai escolher entre uma e outra. Você queria múltiplas escolhas, né? Uhum. Só pra gente encerrar esse bloco e eu quero que você responda pra mim. Marvel ou DC? Já sei a resposta, mas vamos lá. Olha, qualquer pessoa em sã consciência escolhe DC. Marvel, né? Não, pera, droga. Bom, Street Fighter ou Mortal Kombat? No passado eu responderia Mortal Kombat, hoje eu respondo Street Fighter. Pudim ou paçoca? Os dois. Justo. Pizza ou lasanha? Pizza. É hambúrguer ou hot dog? Hambúrguer. Dungeons & Dragons ou Pathfinder? D&D. Miniaturas ou cubinhos? Cubinhos. E por fim aqui, só pra gente já subir a música do Dick Vicarista, Vampira Máscara ou Lobisomem Apocalipse? Ah, vampiro, né, pô? Não tem que ver. Eu joguei uma campanha de Lobisomem Apocalipse que eu vou te falar. Que pariu. Então, vamos. Eu fui tão inocente em te bloquear. Achei que ganhava e agora fala. Que menos um é esse que eu recebia. Antes eu era o primeiro naquela trilha. Agora eu sou o quê? E agora eu sou o quê? Sou o Dick Vigarista pra você. Bom, vamos aqui para o bloco sobre a produção de conteúdo e muita gente quer saber da onde surgiu essa expressão fala povo. É palavrão de novo, hein? Principalmente o Anderson Butileiro aqui de Curitiba do canal Deathmatch mandou essa pergunta, né? Da onde surgiu essa expressão? Bom, vai ter alguma pergunta falando de onde que veio a ideia do Covil? Vai ter, com certeza. Então, vou responder só essa, porque uma tá ligada na outra. Bom, quando nós tivemos a ideia de montar o Covil, tinha que ter uma frase pra começar, uma abertura. Todo mundo tem, né? Um bordão, né? É. E eu, no grupo que eu chamo o pessoal pra poder jogar, nessa época, eu começava chamando um fala putada. Ah. Mandava pro pessoal. E aí a minha ideia era falar fala putada, achava que ia ficar legal, que diferente. Sei lá, né? Ideia ruim a gente tem um monte. Na hora eu pensei, pô, fala putada vai ficar meio um pouco pesado. Aí saiu Fala Povo na hora, com uma coisa espontânea. Saiu desanimado, saiu fraco, uhum. Mas saiu, né? Justo. E eu já complemento a pergunta, já pra gente até saber, da onde que surgiu a ideia do Covil? Covil era só um local onde vocês jogavam? Ou era o nome que vocês escolheram pro canal? Como que surgiu esse nome Covil dos jogos? Eu já contei essa história algumas vezes, mas nunca contei pra você, uhum. Então vou contar de novo. Jogo RPG há muitos anos. Então a gente tinha um grupo, ou mais de um grupo de jogadores de RPG, e eu mudei. Quando eu mudei, a casa na qual eu mudei, tinha um quartinho no fundo, é grande, e lá eu coloquei uma mesa, coloquei os armários com os meus livros de RPG, coloquei umas caixas com algumas revistas e a gente jogava lá. E aí eu chamava de cantinho do RPG. Aí um amigo meu, muito amigo e bem zoador, falou: Paulo, não combina com você, cara, cantinho do RPG, bota um nome mais a ver com a sua pessoa, coloca Covil do RPG. Aí ficou, vamos marcar pra jogar no Covil e tudo. E quando começou a jogar board, era vamos jogar no Covil, jogar no Covil. E aí, automaticamente, quando era o dia de board game, era Covil dos jogos. Quando era RPG, Covil do RPG. Entendi. O Thiago Melo, de Camboriú, Santa Catarina, o criador do Pelagos, e eu também, estamos perguntando aqui qual que foi a sua motivação pra começar a gravar. Foi inspiração dos outros? Foi... Deu vontade de gravar? Então, foi interessante. A gente tava jogando, né? Comprando jogos, conhecendo, achando legal. E um belo dia conhecemos um canal, não vou falar que canal é. Eu vi um vídeo deles, vi dois, falei, ah, eu consigo fazer melhor. E comentei com o pessoal. E aí muita gente animou, falou, não, vamos gravar e tudo. A Voz do Além é fotógrafo, tinha as câmeras, então, uhum. Ah, vamos gravar. E aí alguém do nosso grupo falou assim, eu edito. E aí a gente gravou o Smash Up, foi muito mais longo do que a gente esperava, foi muito mais difícil do que a gente esperava, ficou muito pior que o canal que a gente falou que fazia melhor, e chegou na fase de editar. Mandei os arquivos para esse camarada nosso, ele ficou com o arquivo um mês e meio, e não editou nenhuma vírgula. Aí eu pedi os arquivos e eu fui aprender. Eu fui, editei, ficou horroroso, mas foi pro ar. Foi pro ar, um amigo pessoal meu viu, falou, Paulo, apaga e faz de novo. E, cara, eu me senti desafiado. Porque, pô, eu demorei 16 horas pra editar aquele vídeo. Demorei 2 horas pra gravar com o pessoal, depois 16 horas pra editar. O cara falou assim, oi, ficou ruim, ficou muito ruim, ficou uma bosta. Grava e faz de novo. Eu falei, não vou gravar e fazer de novo, eu vou seguir gravando e vou melhorar. Tamo aí, quase 3 anos... Não sei se melhorou, né? Mas a insistência mantém. A insistência mantém, que tanto tá chegando aos 15 mil inscritos aí, né? Isso, né? É muita gente com mau gosto. Tem uma pergunta aqui que vai envolver o Covil em comum todo, que o pessoal quer saber como que você conheceu o Jean e o Pikachu. A pergunta foi do Diego Unger. Vamos lá. O Jean entrou no Covil no grupo de RPG. Tem um amigo nosso que joga com a gente, é muito amigo, né? Não tô citando o nome, mas é muito amigo, graças a Deus. E ele, o Jean, sobrinho da namorada, ex-namorada desse camarada. E aí, ele contou os casos do RPG, o Jean ficou encantado. Ele chamou o Jean, foi lá em casa e começou a jogar RPG com a gente. E aí, estando lá, começou a jogar board game. E quando a gente falou que ia gravar, ele animou a gravar. Tá aí até hoje. Se é bom ou não, não sei. Tá aí até hoje. Não vai comprar pizza, né, pelo menos. Ah, tem essa história, né? O Pikachu foi o seguinte, estava no ar o financiamento do Caçadores da Galáxia. E o Pikachu era um dos divulgadores nos grupos. Era aquele cara chato, ficava mandando mensagem o dia inteiro lá no Board Game Brasil pra divulgar o Caçadores da Galáxia. E eu tô vendo ele repetidas vezes, comentando, incentivando o pessoal. Falei, não, que cara mala. E passei o mouse em cima do nome dele. Facebook mostrou, falou, ó, Divinópolis. Aí eu mandei a mensagem pra ele, falei assim, cara, você joga essa Divinópolis? Vem jogar com a gente. Aí ele foi, começou a jogar e, naturalmente, né, a pessoa com 10 estrelas, ela não recusa um pedido pra gravar, então tá aí. É, daqui a pouco já pede a transferência pro Aftermath aí. Olha, o Fabrício tá devendo aí levar o Pikachu. Eu, inclusive, já comecei a negociar com outros canais um passe dele, pra ver se vai. Porque igual o Fabrício, contrata, não paga e não leva, tá errado. Uma pergunta aqui do Leonardo Araújo de Anápolis, Goiás. Vocês esperavam que o canal teria tanto sucesso e agora o céu é o limite? Cara, não sei se tem tanto sucesso assim, mas não esperava, não. Não seja modesto, Paulo. Eu, por eu ser o editor, eu não, né? Os escravos editores, Agora já era, né? É, droga. É um negócio muito trabalhoso. Eu não imaginava que fosse durar tanto, sinceramente. Mas o carinho do pessoal, quando a gente encontra, ou seja, por comentários, por mensagens, é sempre muito legal, sempre dá muita força. Você é produtor de conteúdo, você deve ter essa mesma sensação. Com certeza. Então dá sempre força pra gente continuar. Tem os problemas no caminho, tudo na vida tem problema, a gente tem que perseverar perante eles. Então, vamos seguindo aí, até onde der, tamo indo. E com a divulgação do canal, 3 anos aí, você sentiu que o resultado do Prêmio Ludopedia alavancou o público de vocês? Cara, não sei. Num primeiro momento, eu senti que algumas editoras tiveram maior conhecimento do Covil e valorizaram um pouco mais o nosso trabalho. Algumas permaneceram valorizando, outras foi só tapinha nas costas no DOF mesmo. Mas do público eu acho que tá a mesma coisa. Não vejo como o espectador falar, nossa, vou ver esse vídeo porque é do pessoal que ganhou o prêmio Ludopédia ou vou ouvir porque é deles. Acho que não tem nada a ver. Uhum. Então outra pergunta aqui, que foi do Bruno Damo, São Paulo, e ele pergunta assim, o que você acha que é o maior diferencial do Covil pra ter um público assim tão cativo, né? Querendo ou não, vocês fazem as lives, tem bastante gente acompanhando, tem bastante gente comentando e acaba se tornando também um diferencial assim pro canal de vocês. Bom, acho que as nossas partidas são realmente partidas. A gente não monta baralho, não monta deck, não monta nada. A gente senta e joga. De vez em quando dá treta, de vez em quando não dá. Acho que isso aí faz o pessoal se identificar uma mesa como se fosse qualquer outra. E outro ponto, acho que a gente não se leva muito a sério. Então é mais descontraído, é mais leve. Uhum. A gente não tem a prepotência de achar que sabe mais ou sabe menos que os outros. A gente dá a nossa opinião, seja boa, seja ruim, seja embasado ou não, e tenta fazer isso com uma certa leveza. Muita brincadeira. Assim, querendo ou não, o público no Brasil é bem diferente do público lá de fora, né? Que normalmente busca opiniões mais profissionais. Não profissionais, assim, mais sérias, né? Sem falar que não é profissional, não, mas é só pra dizer isso. Ainda bem, né? É, exato. Bom, tem uma pergunta aqui do Lucas Lopes, novamente. E o que você tá achando da campanha de vocês no Padrim, né? Porque não sabe, vocês lançaram recentemente uma campanha no Padrim. Vocês esperavam chegar num ponto que vocês estão hoje? Ou se esperavam mais, esperavam menos? Como que tá a recepção da equipe de vocês? Cara, tá bem acima do que eu esperava. Não sei se eu tava subestimando o potencial do Covil, mas eu esperava menos. Inclusive, demorou pra gente fazer essa campanha, porque, pra mim, se a gente lance fosse um fracasso, ninguém entrasse, o Covil ia acabar, porque aí era um banho de água fria que faltava. A gente também, no Jogatina, a gente ficou, não que nós, a campanha seja o exemplo, mas a gente ficou muito tempo até falar, não, agora tá sólida aqui, a Jéssica mesmo me deu muita opinião, assim, ó, não, vamos fazer uma coisa sólida pra não ser pensar grande, nem pra pensar pequeno, vamos pensar na realidade, né? É, porque antes de vocês, o único caso que havia dado certo era do Meeplemanix. Os outros, todos os outros canais que tentaram, não atingiram um valor considerável. Sempre foi um valor bem baixo, pelo menos os que eu acompanhei. Sim. Então, ficava essa dúvida, se ia ser aceito, se não ia. E a gente aproveitou o DOF, no sentido de que lá a gente teve muito contato com as pessoas, muita gente pediu, falou que queria apoiar. Então, a gente aproveitou o momento. Era a hora, não dava pra esperar mais. Tem uma pergunta aqui do Thiago Domingues, de Mairiporã, São Paulo. Ele pediu pra você contar um pouco de como que é o processo de criação, de agenda de vocês e até produção dos vídeos e lives que vocês fazem lá no Covil dos Jogos. Bom, a gente tem algumas regrinhas internas, né? A gente brinca muito, mas a gente leva a produção muito a sério. A gente gosta de jogar o jogo minimamente 5 vezes antes de gravar. Legal. Pode acontecer de um jogo maior gravar com 4 partidas, mas menos que isso a gente não grava. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz muitos jogos de designers nacionais que estão querendo se lançar no mercado ou que estão no financiamento coletivo. Inclusive, até mesmo, jogos de editoras menores. Uhum. Aquilo ali é o ganha-pão de alguém. Para nós, o Covil não é o nosso sustento. A gente não vive disso. Sim. Se vivesse, estava de bar-da-ponte. Mas para essas pessoas, são. Então, você tem que ter um cuidado na hora de julgar o trabalho dos outros. O Covil tem um cuidado. Quem já enviou jogo pro Covil, sabe, eu vou falar umas frasezinhas antes da gente acertar esse envio. Eu falo, manda o manual e falo que a nossa opinião vai ser sincera. Sim. Muita gente nunca mais entrou em contato. Editora grande sempre nunca mais entrou em contato depois dessa opinião sincera. Mas é isso. Não tem jeito. Não, tem que ser transparente, né? Eu não sei como que é, mas, por exemplo, o mercado de videogame, principalmente que muita gente faz review assim, as editoras, independente do resultado não, elas mandam e enviam pra alguns lugares. Tem alguns casos, assim, especiais, mas, no geral, eles fazem assim, né? Sim, acredito que no futuro isso deva chegar nos board games, né? Uhum. De ser uma coisa natural quem produz conteúdo receber os jogos das editoras. Hoje em dia não é tão natural. Mas a gente tem esse cuidado de jogar com grupos diferentes, número de jogadores diferentes, para poder avaliar com mais propriedade. Porque, de repente, se você faz uma análise precipitada, você está prejudicando o trabalho de outra pessoa, o ganha-pão dela, de repente o sonho da pessoa. Então, acho que tem que ter muita seriedade, muita sobriedade na hora de analisar um projeto. Inclusive, quem manda jogo aí, protótipo para a gente, aí seja designer nacional, internacional, eu tenho cuidado de não dar um feedback para a pessoa sobre o jogo antes de eu jogar 3 partidas. Muitas vezes a gente joga pelo Tabletopia, e o designer já quer saber o que você achou. Falei, cara, preciso jogar mais vezes pra me te dar uma opinião sincera. A não ser que eu veja algo que nitidamente possa ser falado, mas você não tem como falar de desbalanceamento, você não tem como falar de personagens melhores ou piores, de mecânica quebrada jogando uma partida. Você precisa jogar mais. Eu tenho uma pergunta aqui, Paulo, pra você, só pra responder aqui. Porque, querendo ou não, vocês têm um ritmo bem agressivo, assim, de gravações, sim, né? E como que vocês arrumam um tempo, assim? E até uma pergunta já conciliando com uma pergunta aqui do Moisés, do Moita, né, lá de Florianópolis. Como vocês conseguem manter o ritmo de gravação e ainda manter essa amizade de vocês? Complicado, principalmente porque aqui o pessoal é muito competitivo. O Jean deve ser o topper, né? É, cada época tem um mais competitivo que o outro, mas o Jean é realmente muito competitivo. Então, é difícil você sempre estar jogando, de repente jogos de muito conflito, pode dar algum... Né? O famoso bloco, as coisas assim. É, margem pra alguma tretazinha, mas assim a gente supera com conversa, não tem outro jeito de superar. Vou dar um exemplo, a gente gravou recentemente aí o gameplay do Covil e o pessoal se exaltou um com o outro ali, que eu tive que apaziguar, porque o nível tava subindo. De vez em quando acontece, mas a amizade acho que tá acima de tudo. Tá acima dos jogos, tá acima do canal. Então a gente se baseia nisso. E o respeito, né? Ah, com certeza. Isso sempre é pra válido. Pra manter as coisas no lugar. Exato. E qual que é o ritmo de jogatinas que vocês fazem além do canal? Vamos lá. Eu tenho um grupo que eu jogo segunda-feira. A cada duas segunda-feiras a gente joga. Um pessoal novo que eu conheci esse ano aqui em Divinópolis. Então o legal é que lá eu sempre posso levar jogos novos pra eles que querem conhecer. E até mesmo jogos... E não tô vendo mesa aqui no Covinho, eu levo lá pra jogar com eles. Tá sendo muito bacana, tá sendo uma troca muito legal. Nas terças-feiras, a gente faz a nossa live quinzenal, que é toda semana. Só que mesmo, né? Que a live quinzenal é toda semana. E depois da live quinzenal de toda semana, a gente sempre joga alguma coisa. Nas quartas-feiras, antigamente a gente jogava o RPG, hoje em dia não. Então, se tem algum jogo que a gente precisa jogar mais uma vez, a gente joga na quarta. Mas normalmente, quarta-feira eu edito. Toda quinta-feira tem board aqui, a gente joga de 7 às 10. Normalmente, a gente vai jogar na terça e na quinta o que a gente vai gravar no final de semana. Sim. Quando aperta, quando a gente quer jogar uma campanha igual o Legacy, a gente joga sexta-feira à noite, mas não é toda sexta-feira. Sábado à tarde, ou é RPG, ou é board. E domingo é dia de gravação. Aí pode trocar o sábado com o domingo, mas normalmente é nesse ritmo. Então é um ritmo muito puxado. A gente joga muito para poder ter propriedade pra gravar. Legal. Pra ter o que falar, que eu acho relevante, pra estar conhecendo jogos. Porque ninguém aqui é especialista. A gente precisa jogar cada vez mais, precisa conhecer cada vez mais jogos, jogar com pessoas diferentes pra gente poder fazer o que gosta. O que a gente gosta mesmo é de jogar. Eu, pelo menos, eu gosto mesmo é de jogar. Editar eu não gosto. Exato. Recentemente vocês fizeram um vídeo do Darwin Choice, né? Sim. Aquele jogo que tá no financiamento coletivo. E foi um dos outros casos que vocês tiveram de editoras de fora entrando em contato com vocês. Foi a segunda vez. Como que foi esse contato? Como que vocês avaliaram isso pro canal? Olha, eu avali de uma maneira muito positiva. O primeiro vídeo que a gente fez pro KS Internacional foi do Zumbi Tsunami. Eu não sei como o designer descobriu o Covil. Eu acredito que foi através das comunidades que ele tava atuante, divulgando as comunidades. Ah, ele tava fazendo as imagens, né, dos zumbis, eu lembro. Acho que alguém deve ter indicado o Covil pra ele. Ele veio até nós, perguntou da possibilidade. Falei, ó, manda, a gente joga da mesma forma, né? Uhum. Vamos dar a nossa opinião sincera. O pessoal lá de fora, isso não é problema nenhum. Aqui, isso ainda tem gente que torce a cara, tem gente que não manda. Lá fora, não. O pessoal confia mais no próprio taco. Acho que, de repente, é um mercado que já tá mais calejado. Consolidado, né? Mandaram pra gente, pagaram as taxas que foi taxado, tudo, sem problema nenhum. Protótipo de muito boa qualidade. Nós gravamos. Algumas editoras do Brasil entrou em contato com o Covil para saber mais sobre o jogo, porque tava tentando negociar com eles os direitos. Uhum. Mas parece que o pessoal tava pedindo muita grana e não foi pra frente. Mas o financiamento foi produzido em português, foi enviado pro pessoal aqui, etc. Sim. Foi muito bacana, foi uma experiência bem diferente pra gente. E agora, recentemente, o suíço aí, o Mark, do Darwin, entrou em contato. Aí eu não sei se é uma repercussão do prêmio Ludopédia, se ele é amigo do outro cara lá fora, se ele viu no financiamento do Zumbi de Tsunami Covil, não sei, não perguntei. Ele perguntou se podia mandar o jogo, eu falei da mesma forma, falei que se tivesse dúvida ia consultar ele. Ele mandou um protótipo também de muito boa qualidade, enviou imagens pra gente poder utilizar no vídeo. Então foi um negócio bem legal, com bastante antecedência. Uhum. O jogo é bem bacana. Eu espero que no futuro a gente faça mais. A gente só não vai fazer em inglês, porque, né, a gente custa ler em inglês. Inclusive aí, a gente teve o apoio de um padrinho que traduziu o manual do Darwin, 22 páginas, pra gente poder gravar ele com mais tranquilidade. Então, um beijo pra ele. Bom, eu tenho uma última pergunta aqui. Na verdade, uma sequência de perguntas aqui em relação ao Covil, que é o seguinte. Vocês têm alguns termos que vocês utilizam, né? Por exemplo, fala povo, vocês falam do joviano. Esses termos vocês utilizam mais como uma forma de brincadeira, mas acaba sendo até um signo do canal de vocês, né? Você falou de signo, eu sou câncer. É essa a pergunta? Eu também sou câncer. Bom, mas a questão é, por exemplo, alguns padrões do canal de vocês. O Fala Povo, Block, vocês acabam criando uma espécie de termos exclusivos do canal de vocês e vocês acham que o pessoal curte bastante isso? Vocês gostam de utilizar isso? Ou vocês acham que ficaria muito robótico sem poder fazer uma mínima brincadeira? Cara, quem conhece a gente pessoalmente sabe que eu, particularmente, eu sou um cara que brinca muito, aborreço muito os outros. Então, e tenho uma facilidade para estar pegando uma coisa aqui, outra ali, o Jean também tem. Então, isso é natural. E a gente usa fora dos vídeos, né? Lance do Felinos, que teve uma live do Kanagawa e o Jean viu na imagem do javali, ele viu uma hiena, falou que hiena era felino. Ah, e virou uma piada. E aí eu não largo o osso mais, entendeu? Aí todo bicho que ele fala é felino. Então aí ele entra na brincadeira, a gente segue. Por exemplo, o Pikachu, eu nem lembro que vídeo que foi, que ele falou que assistia os vídeos pra se ver. Aí eu chamei de estrela. E aí vai surgindo, só que a gente vai cultivando isso. Sim, não, isso é legal também, porque, querendo ou não, a pessoa vai olhar aquilo, vai querer saber, vai fazer a visualização retroativa dos vídeos e vai querer, nossa, peraí, de onde que surgiu esse termo? Aí vai procurando e vai encontrando. E alguma coisa vai sendo, ficando pra trás, outras vão vindo, acho que é natural. E pra encerrar aqui o podcast, as perguntas aqui, tem até uma pergunta a respeito de algo que ficou retroativo aqui, que foi o Simões Ferreira. Ele perguntou assim, o que aconteceu com o selo Derby? Do Pikachu. Cara, a gente tá tentando emplacar ele, né? Porque o Pikachu criou o selo Derby, que são jogos divertidos, estratégicos, rápidos e bonitos. Primeiro era baratos. Uhum. E aí eu falei, Pikachu, barato é o tempo tá sempre mudando, moeda desvaloriza, barato vai de cada um, né? Aí tentou mudar pra bonito, aí com Derby com 2B, que é bonito e barato. Uma hora sai, cara. A gente vai legal trabalhando aí. Tá faltando um designer gráfico pra criar as coisas, mas aí de repente sai o Derby aí, tem o Cera Lindo, aí pode ter o Derby. Eu vou acrescentar uma pergunta aqui porque eu fiquei curioso, assim, porque você comentou, né, que teve muita inspiração dos vídeos do Jack e outras coisas que você acompanhou, mas você tem inspirações além dos vídeos tradicionais que você curte? Pode ser de outras mídias que você acha que vale, que fomentou o que o Covil é? Cara, o Igor Knopp foi um grande exemplo porque ele, na maioria dos vídeos dele, ele faz partidas completas com outros jogadores. Uhum. O Jack faz muita partida completa, mas pelo menos antigamente era muito ele sozinho. Então a gente tinha essa preocupação de mostrar uma partida real e acho que o Igor sempre mostrou partidas reais, com situações da jogatina. Então o Igor sempre, já falei isso com ele pessoalmente, né? Então é um ídolo aí. Igor é muito gente boa. Um abraço, Igor. Bom, chegamos aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast de entrevistas. Deixa eu agradecer de coração mesmo aqui o Paulo. Paulo, muito obrigado por comparecer aqui. A gente gravar um podcast bem legal, com várias perguntas que a galera mandou. Muito obrigado mesmo por enviar a pergunta, galera. E, Paulo, diga pra galera que, vamos supor, que não conhece o incrível trabalho de vocês lá no Covil dos Jogos, como que faz, vocês têm podcast, como que é o Covil pra galera que não conhece. Bom, quem não conhece aí, com certeza é uma pessoa muito feliz. Não sei se eu quero estragar a sua vida, mas se você tem curiosidade de acompanhar aí o Covil dos Jogos, se você tem coragem, né? Coragem é a palavra certa. Nós temos um canal no YouTube, né? Que é Covil dos Jogos, procura lá que você acha. E a gente também tem um podcast aí, se é podcast ou não, a gente pode abrir a discussão aí. Não, é podcast. Eu conheço o Fábio faz um trabalho incrível, então é podcast. Ele aperta o botão de converter MP3 muito bem. Ah, sempre, com... né? Eu sou desse também, eu tô começando a fazer ao vivo pra ser mais fácil pra editar. E é mais fácil? Não. A galera acha que fazer ao vivo é fácil, né? É só apertar o botão de converter para MP3. Então, o Fábio é o nosso editor do Nordcast. Não é Nerdcast, que é baseado na nossa live nórdica, mas tem conteúdo adicional, tem a edição aí famosa do Fabs. Então, de repente aí, no dia que você não tiver o Jogatina BG pra ouvir, cara, ouve aí a segunda divisão, ouve aí o Nordcast. Segunda divisão. Não, tá de parabéns, cara. O Nordcast eu escuto sempre. Eu gosto muito de não só do Nordcast, mas também de acompanhar os vídeos em si. Eu acho bem legal. Eu sou um padrinho de vocês, então eu agradeço sempre por estar apoiando gente que eu acho que é massa de ter no mercado fazer mais coisas, sabe? Então faltou pedir benção, né? Cara, eu quero agradecer a oportunidade, quero pedir desculpa das vezes que eu errei o seu nome. Eu achava realmente que era Zé e não é. É, e me explicaram aí que tem a ver com o anime, né? É, teve uma época aí que eu usava umas roupas assim muito loucas e tinha isso aí. Eu quero falar que eu sou fã do seu trabalho, eu ouço o Jogatina BG há muito tempo, na época daí que eu fazia caminhada aí diariamente, sempre estava ouvindo vocês, acho muito legal, acho bacana demais, né? Começando mais um turno. E quero agradecer demais ao DBGN aí que faltou e me deu essa oportunidade. Cara, você mora no meu coração. E Paulo, só pra último recadinho aqui, pra galera que gosta do Covil, gosta muito mesmo do Covil assim e quer ajudar de certa forma financeiramente, como essa pessoa faz? Cara, visita lá a nossa campanha no Padrim, veja lá se algum nível de apoio te interessa, se vale a pena. Sempre tem algo promocional, né? De tempos em tempos estamos sorteando jogos, tem os grupos exclusivos, tem, agora tá tendo até paródias exclusivas, né? Tá... Sim. O pessoal tá profissional. Veja aí se vale a pena. Apoie o Covil, apoie o Jogatina BG. Jogatina BG você pode apoiar tanto no Padrim quanto no PicPay. É PicPay? A pronúncia é essa? Isso, exatamente. Você tem alguma loja aí que você quer que eu faça um jabá aqui também? Não, vamos fazer a loja das duas. Vamos fazer jabá das duas lojas, né? Você tem a Nerd Offline lá e eu faço o jabá aqui da Bravo Jogos. Então a gente troca dessa vez? Pode ser. Faço da Bravo. Então, meu querido, minha querida, Bravo Olha Jogos. Tá em promoção, é mês de aniversário, o Emerson enlouqueceu, é uma promoção atrás da outra. Então, o board game que você está procurando, aquele novo board game preferido da sua coleção, é lá com o Emerson da Bravo Jogos. Tem parcelamento no cartão, tem desconto na transferência. Abraço, Emerson. Olha só, cara, que profissional, cara. Eu normalmente eu vou gravar várias vezes e o cara manda de uma vez só. E se você tá procurando um galã, não, digo, é um jogo muito legal pra sua coleção, insert, sleeves e coisas maravilhosas que você pode ter nesse universo, nesse mercado de jogos tabuleiro, você pode encontrar lá na Nerd Offline, lá com um galã de BH. Olha aí. Um beijo pra você, Théo. Bom, é isso, gente. A gente fica por aqui. Até o próximo turno. Até mais.